Boa noite, está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Esta semana temos como convidada uma jovem autora. António, explica-nos como é que vai ser a emissão desta semana. Boa noite. A emissão desta semana é ocupada toda ela com Catarina Nunes de Almeida. Para a equipa de Livros com Rumo, e isto para informar e situar melhor o programa desta semana, Catarina Nunes de Almeida, dizíamos, foi para a equipa de Livros com Rumo a autora do melhor livro de poesia editado em Portugal em 2008, A Metamorfose das Plantas dos Pés, uma edição Deriva. A complementar o programa desta semana, a equipa de Livros com Rumo analisa de uma forma exaustiva este livro de poemas. Boa noite, boas leituras. Catarina Nunes de Almeida nasceu em Lisboa numa manhã de agosto, a poucos passos do Castelo. Muito cedo conheceu o fascínio pelo teatro, frequentando diversos cursos e projetos criativos, mas acabou por se licenciar em Língua e Cultura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Em 2005, começa a publicar poemas em diversas revistas literárias portuguesas e estrangeiras. Com o livro Pré-Floração, editado pela Quasi em 2006, recebe o Prémio de Poesia Daniel Faria e o Prémio do PEN Clube Português para a primeira obra. Tem participado em diversos encontros internacionais de poesia. Iniciou em 2007 a preparação de uma tese de doutoramento sobre a poesia portuguesa contemporânea e as estéticas orientais na Universidade Nova de Lisboa. Desde então, tem produzido alguns estudos ensaísticos integrados em diversas publicações. Ensina atualmente língua portuguesa na Universidade de Pisa, onde tem organizado com frequência atividades culturais no âmbito da literatura portuguesa. A Metamorfose das Plantas dos Pés é o seu segundo livro de poesia, publicado em 2008 em Portugal e em Itália. Como é que estas coisas, percebo pela nota biográfica que tem intervenções no teatro, algumas performances à volta de uma certa recriação de textos, mas no fundo é porque dizer sim ao apelo da poesia? Bem, no teatro foram brincadeiras, não é? Nunca foi uma coisa que eu pensasse de levar mais além em termos criativos. A poesia já senti como um apelo mais sério, quer dizer, não me estou a ver a acordar de manhã e a dispensar a escrita, que mais não seja às vezes de olhos fechados, nem é preciso passá-la para o papel, por vezes. No fundo, é isso. Portanto, no fundo, é quase como uma necessidade de expor uma sensibilidade muito particular e muito própria, que é um eu falante ou escrevente que tem a vontade de passar para o texto, vamos lá, um sentimento mais ou menos filtrado e recriado de uma experiência anterior, que é, por outras ou palavras mais ou menos simples e do nosso cotidiano, aquela experiência da vida, eventualmente, que tem que projetar para a página em branco, e eventualmente, ou numa primeira fase, poderá dizer-se assim desta maneira? Sim, e depois, por exemplo, eu agora talvez até sinta isso com mais intensidade pelo facto de, não mencionou isso, mas se talvez seja importante para quem nos está a ouvir, é que estou a viver no estrangeiro. E de facto, noto que o contacto com novas paisagens e até com uma nova língua. Me leva, no fundo, a entrar na coisa ainda com mais intensidade. Aquela vontade que o poeta normalmente tem de o dizer do poema, não é? Da construção Sim. poética, não é de uma forma aleatória, porque Ah, claro, claro. Tudo provém de, sei lá, de estímulos, e por isso, se calhar, era por isso que eu estava a pegar no facto fora. de estar fora, porque todas estas coisas têm bastante influência. E tem influência também, por exemplo, o facto de estarmos a estudar determinada matéria, de num dado momento estarmos, sei lá, fazer um passeio num determinado lugar. Sim, sem dúvida. Tudo isso serve, à Como sujeito construção. do Sim, poema sim, ou da sim, poesia, sim, não? sim, sim. E o próprio poeta vai, sendo diversos sujeitos, sem dúvida. Eu acho que, o sujeito, por exemplo, do primeiro livro já se afasta um bocadinho, E de que maneira, não é? sim, do sujeito do segundo, e há de ser do terceiro e do quarto, se Deus quiser. E por aí adiante, não é? O que se nota na construção, ou vamos lá, o modus de construir o seu objeto literário ou o seu campo poético, há determinado tipo de simbologia que é, pelo menos para mim, evidente. Evidente naquele sentido de tenta-se encontrar um fio condutor interpretativo. No primeiro livro, há determinado tipo de substâncias simbólicas que são fundamentais, como a questão, o próprio construir do livro em partes muito delimitadas, muito concretas, que passam, por exemplo, sementes, que tenta eventualmente fazer o percurso da, vamos lá, do florir e da pujança da própria matéria como natureza, que é inerente, eventualmente, digo eu, se calhar, à própria sensibilidade do sujeito construtor da poesia, que neste caso é Catarina, do poeta. Poderá interpretar-se também desta forma? Sim, digamos que aí essa simbologia, mais do que tudo, aliada à mulher, Claro, portanto, o claro, claro. crescimento da Sim, mulher. claro. Esse livro é um livro, enfim, muito inaugural, talvez por isso eu tenha escolhido o título Profloração, Exatamente. que, para essas pessoas não sabem, é um termo mesmo da botânica. Portanto, Claro. que portanto, quando as pétalas já estão dispostas no botão floral antes da flor, florir. E como primeiro livro, se calhar a metáfora até se adequa muito bem. Depois, claro, a mim, nessa fase, que são poemas que eu escrevia, alguns se calhar até, antes mesmo de ter 18 anos, e eu incluí-os nessa coletânea. É claro que acompanham também a construção da mulher, e é essa fusão entre o natural e o feminino que talvez, se leia melhor. Porque uma das preocupações que a Catarina tem neste livro é colocar logo no início de cada parte, de cada sujeito que vai falar, de cada poema, determinado tipo de construções poéticas muito simples e muito sintéticas da poesia oriental, nomeadamente, os designados haikus de alguns poetas, nomeadamente do Basho. Esta necessidade de concentrar, de um dizer muito intenso num campo poético muito reduzido, também é esta vontade, eventualmente, de canalizar para o seu construto poético, que é o poema, o objeto literário que depois nos aparece à frente. Sim, ainda bem que fala disso, porque de facto, a poesia oriental tem ocupado um espaço muito importante, não só, em termos académicos, porque de facto estou a fazer uma tese, de doutoramento em torno disso, mas, eu noto que mesmo em termos, criativos. Porque, sim, noto em mim essa busca pela palavra mínima, a poesia quase como um sopro, E depois os orientais, eu acho que são os que nos dão melhores lições sobre essa espontaneidade poética e sobre E a essa própria tensão do poema, do o dizer. próprio, sim. E em termos da linguagem, que é sempre um desafio, o dizer tudo, dizendo o mínimo. E depois sentindo eu a necessidade de caminhar assim tão rente àquilo que é àquilo que são os elementos naturais, Uma de certa facto, elementaridade da vida, eventualmente, que se projeta até pelos exatamente. próprios sentidos, não Sim, pode ser por aí. que são as temáticas privilegiadas por esses mestres orientais Exatamente. que eu tenho como meus. Porque depois há aqui tipo de temas que são recorrentes, ou por outra, podes construir um campo simbólico neste seu primeiro livro, que é o verde, as flores, a natureza, a Sim. árvore, a água, que depois também transporta para o segundo livro, o próprio mar, a própria substancialidade de uma certa força e um apagamento de quem escreve, neste caso, o poeta, não é? Poderá eventualmente também criar-se esta linha interpretativa no do seu primeiro livro, porque ele divide-se em sementes, o elogio da luz, o elogio da sombra, a necessidade de uma certa fugacidade da vida, naquele sentido, o prazer de descansar, o prazer de o refletir, e depois a flor, que de facto, depois de ter feito um percurso, acaba por adquirir uma pujança vivencial. Passa por aqui. Sim, passa e tem todo o sentido também falar disso, não só em termos da tal experiência da mulher, mas também em termos do percurso poético, porque acaba por a metáfora também servir muito bem aí, não é? Por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer, e eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou. O amor da flor é a vida quando chega sangrando, aberta em pétalas de amor. O amor por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor em cada flor. Ninguém sabia me dizer, eu já queria até chegar morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou. Thank you. mas a viajar ahora. Que todo te vaya muy bien. Iremos já para o livro que, de facto, é o mote da nossa conversa, que é A Metamorfose das Plantas dos Pés, uma edição da Deriva. A Catarina arrisca logo aqui com o Rainer Maria Rilke ao dizer que guarda-te melhor, ou guarda-te melhor, guarda-te caminhante do caminho que também caminha. Se eu li bem quando li estas coisas do Rilke, percebe-se que há toda uma posição de distanciamento do sujeito poético, do poeta, em relação a uma exterioridade. Ou seja, aquele que diz, que constrói o poema, já percebeu o mundo, já filtrou o mundo, a simbólica do mundo, e a partir de agora está a dizer ao leitor, a qualquer leitor, neste caso ao receptor, o que é o mundo ou aquele mundo que ele irá encontrar nessa realidade. Foi seu objetivo, quando construiu o livro e ao escolher esta parte ou esta citação do Rilke, construir este dizer poético a partir deste pressuposto? Bem, eu esta... Porque estas coisas são assim da poesia, desculpa interrompê-la, a partir do momento em que o livro é entregue, neste caso ao leitor, que sou eu... Depois abrem-se todas as interpretações. Exatamente, e a minha interpretação passa, ou pelo menos é construída a partir daqui. Posso ter esse tipo de... Eu de facto, não peguei, não escolhi o Rilke, obviamente que é um dos meus autores, um dos meus mestres, para repetir, já tinha falado, se não são por acaso. Exatamente. Agora, neste caso da epígrafe em particular, interessou-me o facto, portanto, a palavra caminhada, caminhante, porque este livro, em particular, acompanha essa tal passagem, para mim, de um país para o outro. Mais do que o universo poético do Rilke em particular, eu acho que esta epígrafe acaba por advertir, portanto, para essa tal vida que a determinada altura começa a caminhar por nós, não é? Que já não somos nós a fazer. Exatamente. O caminho é o caminho que nos faz a nós. Porque a Catarina diz ao Vesúvio que me engoliu, exatamente. Pois, precisamente, portanto, porque foi Nápoles, foi Nápoles a primeira cidade que me acolheu, agora continuo em Itália, mas estou noutra cidade, de facto, essa primeira, e há de reparar que o fogo tem uma, claro, claro, uma presença muito importante no livro, foi muito forte essa experiência de viver à sombra de um vulcão. E depois, se calhar, já lá vamos iremos adiante. Uma das coisas que intriga normalmente é, e eu andei a pensar mais recorrentes vezes sobre o título, A Metamorfose das Plantas dos Pés. Tenho a minha interpretação. Quando estas coisas, a literatura nunca é impune. E quem a escreve tem que assumir as consequências das atitudes que também, e das decisões que decidiu tomar, não é? Portanto, A Metamorfose das Plantas dos Pés. Quando escolheu o título, percebia e entendeu, e penso que sim, da carga metafórica que este título, claro, provavelmente... E de estranheza também. Bem, começa logo pelo... O título surgiu-me por acaso, porque foi um livro que veio ter comigo numa biblioteca um dia, um livro do Goethe, que é precisamente A Metamorfose das Plantas, onde o Goethe se revela também na sua vertente quase de cientista, que nós desconhecemos, porque conhecemos melhor o Goethe poeta, o Goethe narrador, etc. E, entretanto, diga-se que há uma tese de doutoramento impressionante da Maria de Fátima Mulder. Exatamente, eu depois a seguir fui pegar nisso. Porque não deixa de este livro, apesar de ser um texto à partida de botânica, um texto que sequer científico, não deixa de ser um texto também poético e literário, não é? E depois, eu queria que o primeiro livro, que tinha sido um livro que tinha tido algum peso, tinha sido um livro importante, queria que o segundo não surgisse também desfasado, portanto queria dar uma certa ideia de continuidade. Havendo essa tal fusão entre o corpo humano, o corpo feminino e o corpo vegetal, porque não das plantas dos pés? Que ainda por cima nós damos, atribuímos a palavra planta para a base dos nossos pés, que é aquilo que assenta no chão e que nos faz andar. Caminhar, exatamente. Que nos, portanto, nos prepara para o tal caminho que também caminha. Exatamente, a tal ligação da Orilka que estava a fazer aí, exatamente. E portanto foi por aí. Portanto, para não desligar nunca, pelo menos até agora, talvez os próximos livros já se afastem um bocadinho disso, não sei, mas até agora senti essa necessidade da natureza do corpo vegetal aliado ao corpo humano. Uma das coisas que me, pronto, acabei por assentar a minha interpretação exatamente nisto que irei dizer, é que este título e depois, a partir da leitura do próprio livro, é que, de facto, há uma vontade de transmutar o próprio andar. Naquele sentido, se nós, e a Catarina acabou de o enunciar, e penso que bem, de facto, o nosso caminhar, a nossa construção em relação, ou a nossa relação com o mundo, com o exterior, é feita, entre outras coisas, também pelo andar, pelos pés, pela posição em direção a algo e ao conhecimento, no caso. A interpretação que eu parti, que depois assentei a base, tem muito a ver com isto, com uma vontade de mudarmos exatamente a nossa forma de estar perante a realidade. Temos que mudar a nossa própria sensibilidade, a nossa própria construção da simbologia do mundo, que permite exatamente ter um outro pé, outros pés para andar, uma outra forma de andar, uma outra forma de encontrar novos sentidos para a realidade. É por aqui que, eventualmente, a minha interpretação é feita, porque o que é que acontece? Neste livro, ao contrário do outro, a Catarina reduziu a três partes. Portanto, há um outro dizer em relação à própria exterioridade. Pode passar por aqui. Sim, claro que pode passar por todo o lado. Sim, sim, sim, isso eu, de facto, talvez neste livro a caminhada eu talvez tenha usado a que fosse um bocadinho diferente. Essa tal metamorfose das plantas dos pés, talvez possa ser, neste caso, os pés a tornarem-se plantas e não o contrário. Portanto, e eu fiquei muito contente que na apresentação deste livro no Porto o Pedro Eiras tenha chegado lá, que é o facto que eu já pressentia isso quando estava a escrever o livro por vezes, o facto do sujeito poético muitas das vezes não ser necessariamente humano. Claro. E, portanto, a minha caminhada, ou a caminhada deste sujeito, é de um sujeito poético que, porque não, é árvore, por exemplo. Porque aqui diz-se muitas vezes, fala de ramos, as árvores despidas, portanto, como eu sujeito poético, não é? Portanto, é uma perspectiva do mundo a partir do vegetal e não tanto do humano. Porque se repararmos bem, o livro até se conclui, portanto, o elemento humano só praticamente só existe na conclusão do livro. Claro, claro. E, enfim, é por aí mas que de passo. Qualquer das formas, e admitindo a leitura em quem sou eu para contrariar o Pedro Eiras, admitindo que sim, eu também tenho direito à, claro. À minha, e portanto, à minha interpretação, no caso. E a ideia que me passa muito por este livro tem a ver com um pós-romantismo alemão, naquele sentido em que muitas das influências deste texto poético são um renovar de uma certa relação metafórica que nós, o sujeito poético, ou aqueles que dizem o mundo, entroncam exatamente neste sentido que vem muito do romantismo dos grandes poetas e depois alguns do século XX, nomeadamente Stefan George, em que se pretende atribuir uma simbologia ao mundo quando o mundo já tem uma certa simbologia que é autónoma de nós. Que é diferente da nossa, naquele sentido em que o mundo está assim planificado, tem esta carga simbólica, eu tenho a minha e vou tentar aqui o ponto de equilíbrio. E penso que passará um bocadinho por aqui. A interpretação que eu faço tem a ver com esta dimensão. Sim, sim, sem dúvida. Aí tocou na palavra certa esse tal equilíbrio que é aquilo que eu busco através da palavra. E que, mais uma vez, vamos tocar neles, mas que eu fui lê-lo aos orientais, que também nisso são os mestres no Yin e o Yang. Sim, sem dúvida. E a palavra é mediadora desse equilíbrio, oferece-nos isso. Porque aqui vêm elementos na mesma recorrentes. No entanto, a Catarina introduz determinado tipo de elementos poéticos, como por exemplo abrir a macieira e mete o pecado, determinado tipo de simbologia também, que é, por exemplo, a tentação, que é uma espécie de um dinamitar por dentro o paraíso, eventualmente, porque a Catarina acaba por depois, como disse bem no final do poema, introduzir duas mulheres. É a mulher Eva, que é aquela que sofre uma construção a partir da terra úmida, eventualmente, e a outra Eva, a tentadora, aquele lado noturno, eventualmente, que é apanágio, eventualmente, de um certo fascínio que o próprio mundo encerra para os sujeitos, para qualquer um de nós. Poderá, eventualmente, porque depois introduz novamente a árvore que dissemos há um bocado, independentemente de ter maçã ou ser uma macieira, depois introduz normalmente também o elemento vicejador disto tudo, que é a água. Passa por aqui. Sim, sim, sim. É uma espécie de um conflito constante e o encadear dos poemas também eu procurei que fosse assim, portanto que os poemas se fossem equilibrando, para usar novamente a palavra, uns aos outros. Pôs dentro um homem para se arrasar, e com o verbo que há em Margarida vestiu a flor para se conjugar. Escreveu um homem sobre a sua vida, pôs dentro um filho com letra solar, e de vaidade foi envaidecida, molhar a cara com água do mar. Escreveu um filho sobre a sua vida, pôs dentro a alma para começar, e na bagagem da sua partida escreveu as asas para ele. o próprio tempo que a Catarina introduz, também é, vamos lá, há uma subversão do tempo com as três estações. Presumo eu que será a primavera, o verão e o outono, eventualmente o inverno, que é aquele tempo de uma certa placidez contemplativa. Isto porquê? Porque também divide o seu livro em três partes. A metamorfose, propriamente dita, o corpo floresta, poderá ser ligado à pujança da vitalidade que é o verão, e depois a descoberta do fogo, que é aquilo que nos prepara, que será eventualmente o outono, de algum recolhimento. Mas o que é que nós iremos encontrar aí na descoberta do fogo na tal terceira estação? São duas mulheres. Portanto, é este trio que nos leva, de facto, a este recolher para nós, para encontrar uma outra simbologia das coisas, e poderá passar por aqui estas três estações que deixa qualquer leitor a pisar areia movediça. Sim, por acaso nem tinha pensado em tanto em termos temporais, porque como lhe digo, foi um livro vivido em termos espaciais, mas é interessante ver sob esse prisma. De facto, sim, a parte final talvez seja um bocadinho mais disfórica. Sim, o corpo floresta é de facto a parte da tal explosão, da tal pujança, e que talvez seja o capítulo que segue mais de perto as temáticas, que recupera mais as temáticas que vinham do Profloração. A primeira parte é muito marítima. Sim, onde a água tem... Onda, água, há um cisne, a questão de uma certa purificação a posteriori, por um lado. Por outro lado, poderá eventualmente ser o elemento da dor e de um certo sacrifício que é necessário ter e passar, provavelmente um ritual de passagem até encontrar a vitalidade que virá a posteriori, mas de facto passa também uma interpretação centrada neste tipo de referencial. Sim, sem dúvida. Sim, talvez o facto do elemento água, que não tinha entrado, e isso foi uma coisa que eu, obviamente há coisas que nós temos de uma certa distância, somos nós os criadores, não é? Mas que depois olhando, despindo-me de poeta e olhando para o livro... O mar e a água, em particular, não tinham tido grande presença no primeiro, no primeiro livro. E talvez seja, de facto, esse o elemento de equilíbrio de que estávamos a falar, porque vai sempre, sim, é isso, vai sempre limpando esses outros resquícios de... E resíduos que vão aparecendo, porque existem aqui momentos de uma certa violência não fiquei alheia, obviamente, talvez até quando arrisquei usar a palavra infância ou a palavra criança, talvez até essa antagonia não seja... É particular. A água sempre a atravessar. Lá está, a água, e isso eu tenho a certeza, já é uma das coisas que me chegou através da nova paisagem que eu tive a ocasião de viver em Nápoles, porque em Nápoles, de um lado, entra-nos o fogo pelos olhos e pelo outro entra-nos aquela água toda, aquele azul... Depois, uma das coisas que também poderá, eventualmente, no entanto, ou eu poderá encontrar uma interpretação diferente daquela que eu fiz, no entanto, o elemento feminino, que poderá ser o rematar desta pirâmide simbólica que tem o seu livro, dividido em três partes, iríamos colocar a mulher no topo da pirâmide. No entanto, esta mulher é uma espécie de anjo caído, porque esta mulher cai, esta mulher não apresenta eventualmente uma tipologia simbólica, tem uma atitude disfórica, eventualmente. Uhum, uhum. Poderá dizer-se isto, desta última parte, desta descoberta deste fogo, que esta mulher é, por um lado, a mulher de uma certa segurança, mas, por outro lado, há um disfuncionar, um esvaziar de uma certa desorientação visual daquela certeza que o elemento leitor poderá ter em relação a esta última parte deste conjunto e deste livro de poemas? Sim, digamos que talvez nem arriscasse a dizer mulher, este ser feminino, talvez nesta última parte se encontre consigo. Portanto, é um pouco o confronto com a solidão. Quando a certa altura se diz que a mulher estende as pernas diante do espelho, é o seu encontro consigo e, no fundo, o ficar um bocadinho à espera que o caminho volte a entrar nos seus pés. É um bocadinho por aí. A nossa entrevista está a chegar ao fim. A Catarina disse anteriormente que provavelmente no próximo livro a existir, porque irá, com toda a certeza, poderemos eventualmente pensar que o campo metafórico e poético da Catarina será um prolongamento, será eventualmente uma terceira trilogia à volta destes temas, ou irá libertar-se eventualmente e procurar um redimensionar do seu trabalho poético? Vai talvez se distancie um pouco, quer dizer, não estou a ver a minha escrita a distanciar-se do facto de eu ser mulher, não é? Claro. Aí já vejo as coisas mais difíceis. Agora, essa... Não, talvez já não fique apenas por essa metáfora do corpo feminino aliado ao corpo vegetal. Interessa-me, sobretudo agora, talvez reinventar a linguagem. Isso talvez possa ter lugar. Ir mais além, sim, explorar claro, os limites, e isso foi uma coisa que eu repito que me foi ótimo, o facto de praticar todos os dias outra língua. Ainda por cima, uma língua que também é a língua latina, uma língua que está muito mais próxima da raiz da nossa, sim, até. Sim. De qualquer modo, sim, podemos esperar coisas um bocadinho diferentes. Guardo il cielo che risplende e mi chiedo dove sei, cerco te ma dove sei, dove sei, dove sei. E anche il cielo che risplende non mi dice dove sei, cerco te ma tu chi sei. Sei tu chi sei, pioggia, vento e triste gioia, anche in cielo vedo, cerco te ma tu chi sei, di chi sei, di chi sei, di chiunque tu ora sia, di chiunque tu ora sia. Di chiunque tu ora sia, solo mia non sei. E depois da entrevista, passamos agora à apresentação de A Metamorfose das Plantas dos Pés, de Catarina Nunes de Almeida, uma edição Deriva, é o nosso livro da semana. Um renovado silêncio percorre estes poemas, como quem necessita de dizer e reaprender a andar, um outro olhar caminhando em direção às ondas do mar. A terra, o húmus original e virginal, é o elemento renovador de sentidos que, à tarde, declinar do tempo e de um modo de viver gasto e velho, renova com as algas que afagam o corpo. Esta cantata poética desenvolve-se a quatro tempos, ou momentos literários e poéticos. Reconheces esta água para onde cais? Água em estado redondo, lívido. Crispam-lhe as espumas, as plumas mornas no colchão. Por baixo de ti corre um rendilhado de luas maternas. Nenhuma propriedade básica se aplica. Incolor, indolor, inodoro. Não é o corpo para onde cais. Ei-lo sem qualquer reminiscência das fábulas. O peixe que não vai para lugar nenhum. Primeiro disse que não sabia nadar. Depois disse que não cabia na água. Limpa os beiços, varra as praias até ao fundo do cobertor. E, apesar disso, traz ao pescoço todas as conchas, todas as coxas celebradas. O primeiro, Metamorfose das Plantas dos Pés, que dá título ao livro, é momento da gênese de um outro sentir, de uma nova derme que vai reenquadrar a simbólica do mundo e do tempo. Há o Vesúvio, como elemento integrador de um novo olhar sobre o mundo das cinzas, da destruição, de um tempo que é preciso esquecer e banir. Do Vesúvio contempla-se o mar, o azul, símbolo elegíaco de uma nova gênese. Há a cidade, local agregador da noite, do pudor e do pecado. Há o dormir no mundo, o silêncio, que arrastam à equívoca simbólica que se percebe na figura do cisne, que é fogo e pureza, arrastado no turbilhão da árvore decepada ou a queda adâmica. Visto das nuvens, o mundo parece um herbário. Sem pernas, sem cheiros, sem homens que digam eu conheço este cheiro. Silêncio que esmaga o silêncio. A terra demora muito tempo, ocupa o olhar todo, o nariz todo. Das nuvens uma flor não é uma flor. Duas flores não são duas flores. Das nuvens uma plantação de flores é apenas um retângulo amarelo onde podem existir girassóis, guarda-sóis, ventoinhas. O que é que importa se por lá também correm crianças? No segundo momento, corpo floresta, a pujança refugia-se na noite da dor, momento e tempo de recolhimento à espera do regressar que se abriga no interior das três estações, ou noite contemplativa, onde o corpo se vai sentir novo. O terceiro momento, o elogio da sombra, o mar, a penumbra, o olhar atento e o peito nu, esperam amanhã, a romper por entre murmúrios onde se juntam a água, a boca, para abrandar a sede. Mais, a língua junta-se às pétalas, convocando os pássaros para um voo novo. A estrada entregava-se lenta aos pés, e as vozes recolhiam-se sempre mais até serem um fio de prado, um horto de lutos cristalizados. Da marcha líquida dos soldados bebem as aves e as aveleiras. Os homens desaguaram dentro dos homens, bailarinas alinhadas para o primeiro ato de amor. Só o amor cheira a sangue. Só as cigarras, o perfume das espadas na ossatura dos campos, completam a primavera na vala comum. O último tempo, flor, flor branca, ressurge na floresta como outro sentido da vida e para a vida. Ocorre aqui o tempo, um outro tempo da terra molhada, o novo barro onde as crianças vão construir o primeiro molde no bosque, tempo e espaço do novo Éden, quer dizer, mesmo que em fragmento de selva, é passível a nova simbólica, a metamorfose para um outro caminhar. Catarina Nunes de Almeida agrega, na poética deste texto, um campo que encontra uma metáfora ligadora à origem da língua, lugar central do renovar simbólico. A metamorfose das plantas dos pés é, de facto, um grande texto poético e, como já dissemos anteriormente para a equipa de Livros com Rumo, em 2008, o grande texto da moderna poesia portuguesa. Estamos assim por terminada mais uma edição de Livros com Rumo. Já sabe, temos um encontro marcado para a próxima semana, neste mesmo local, aqui na Antena da Universitária 97.5. O programa está também disponível em rumo.pt. Boa noite.